palavra viva de mais de 5 mil homens. Verdadeiros porta-vozes da cadeia. Favelados, oprimidos e esquecidos pelo sistema. De reabilitação de ladrão a trabalhador do gueto. Provando para a sociedade que o sistema não recupera ninguém, pois foram resgatados pelo rap. E assim como o zumbi rompeu as correntes da opressão, detentos do rap, quebrando as algemas do preconceito.